amigas, dessas com amigos bordados. Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. É, Smith Febem, encarnação do mundo cão, casada com um figurão contravenção. Ficou famosa por andar num cavalo branco pelas noites suburbanas. Ficou famosa por andar num cavalo branco pelas noites suburbanas. Toda nua. Me escondi aqui em Copa.